Maria com o nome de Missão. Não é Aparecida, mas é muito parecido. Onde o comércio angaria seus bilhões. Até parece o azedo do padre Cícero, onde o adulto tem lugar no santuário. O macumbeiro fala pro povo de Deus, com cheque gordo e uma alta posição. Excelência, o importante é o que está no bolso seu. Onde o levita só canta se dá dinheiro, quem paga mais canta no melhor horário. Eu sou levita e minha cabeça vai a prêmio, porém se o Senhor Jesus mandar eu falo: me dá, me dá, me dá, me dê, me dê, me dê, me dê a sua casa, Deus precisa de você. Me dá, me dá, me dá, me dê, me dê, me dê, me dê seu carro zero, Deus precisa de você. Tá todo mundo querendo divulgação, pois afinal tem internet muito mais. Mas para isso trago dinheiro na mão, se trouxer pouco não canto, queremos mais. Se preferir trago um Passat alemão. Você vai ter o privilégio de pregar, faça de conta que é pra fazer missão, mas é pro filho do patrão se esnobar. Onde o levita só canta se der dinheiro, quem paga mais canta no melhor horário. Eu sou levita e minha cabeça vai a prêmio, porém se o Senhor Jesus mandar eu falo: me dá, me dá, me dá, me dê, me dê, me dê, me dê a sua casa, Deus precisa de você. Me dá, me dá, me dá, me dê, me dê, me dê, me dê seu carro zero, Deus precisa de você. Me dá, me dá, me dá, me dê, me dê, me dê, me dê a sua moto, Deus precisa de você. Me dá, me dá, me dá, me dê, me dê, me dê, me dê seu terreno, Deus precisa de você. Me dá, me dá, me dá, me dê, me dê, me dê, me dê sua fazenda, Deus precisa de você. Me dê a sua moto, Deus precisa de você. Me dê sua bicicleta, Deus precisa de você. Me dê o seu relógio, Deus precisa de você. Me dê seu celular, Deus precisa de você. Me dá, me dá, me dá, me dê, me dê, me dê a sua casa, Deus precisa de você.